2-0, confirmando a radial de saída 300. Informação atual, confere, confirme o pátio que se encontra. Só um minutinho para cópia. Pode confirmar a posição para 4-4? Portão 05. 05, entrada direto 04. 02, sob controle 19-8, bom voo. Bom, 9-9-8, obrigado. Tenha bom dia, bom trabalho. 3-0-7-9. Oceaner 6225, autorizado pouso pista 10, vento 060 graus 89. Livre pouso, pistão 0, Oceaner 6225. Trip 5345, o senhor está visual com tráfego na curta final? Afirmo. Após o mesmo, ali mantém. Ali mantém após o Oceaner. Livre LS, forma estabilizado. 9, firme a matrícula. Claro, solicitando autorização para retirar a nave da posição 9 para colocar na posição número 3. Mesmo pai. Azul 4208 na escuta. Na escuta, 4208. Ok, mantenha a posição antes da Juliette aguardando para o ingresso. Vai manter antes da Juliette, 4208. Confirme a aeronave que está chamando o solo, não estou conseguindo identificar a matrícula e as intenções. É o Varg Log Lima Golf Romeo, está pedindo autorização para a retirada da aeronave da posição 9, do pátio remoto, até a posição número 3. 345, alinhar está autorizada a decolagem, vento 060 graus, 99. Livre decolagem, 345. Autorizado táxi via Alfa, reportará para ingresso na Juliette, 6225. O 4208 está autorizado, Juliette até o 09. Gente, Juliette 09, 4208. Varig Log no pátio 3, posição remota 09 até a posição 03. Confirme coordenação com a Efraero. Positivo, já informado, estamos aguardando a sua liberação. Claro, autorizado o reboque da remota 09 até a remota 03. O Varig reporta no término. Ok. O 6225 da Oceaner prossegue Alfa e Índia, portão 01. Alfa Índia, portão 01, 6225. Uso o eco, cópia. Uso o eco autorizado, Salvador para Serra November Delta Hotel, nível 120, plano Yankee. Decolagem pista 17 após primeira curva à esquerda. É, realize o perfil da subida Momo. Após curva à esquerda, vai manter a radial 350 até 20 milhas de Salvador. Após voa direto Albo, a posição Albo e após direto Serra November Delta Hotel. A frequência do controle 119.8, aciona 5502. Aí tá, Dael. Positivo, confere vigilância 5. 134. Vigilância, 134. Pode voar da El Direto, tá presente, 5345. Pode. Gente, para acionamento táxi de decolagem, chama na frequência da torre 118.95, ajuste no 0 no 4, bom voo, Eco Zulu Eco. Eco Delta, autorizado, ingresso e decolagem, vento 070 graus, 9 nós. Salvador, muito bom dia, hoje na minha 312. Gente do hotel, cruzando o 200 para o 150. Bom dia, identifique, desça ao 050 na chegada Mari. Gente, ficou para o 50 na Mari, o Oxner 62 na 3. Eco, livre acionar sempre em Michitaque. Já está na ligação para as Alagoinhas. Mantém, o nome é 0, você escuta. Identifique, desça para o 040, chegada Bonf na Pro de Bonf, o 5217. 040 na Pro de Bonf, identificou o trip 5217. Gente, uma boa, só um minutinho. Controle 198, bom voo. De volta, Eco Delta 198. Pois não. Space. Afirmativo. Sente qual parte? Ok. Space. Livre. Ok, a Delta já para 20 minutos. Positivo, reposte na 20ª Delta. Delta. Alfa Vitor Juliette, livre para coordenação local. Controle Salvador, tá 3663, informação hotel, bom dia. Tá 3179, chame sempre Recife, 13325. Recife, 13355, obrigado, bom dia, bom trabalho, tá 3179. Simano, 3325, 3179. 3325, obrigado, amigo, bom trabalho. Boa, obrigado. O Gol no 922, estabilizando com a torre agora, 1895, bom pouso. 1895, passou, 922. O TAN 3663, identifique, desça 060 na chegada Bonf. 060 na chegada Bonf, 3663, bom dia. Alfa Vitor Juliette, livre frequência para coordenação local. Alfa Vitor Juliette. Tem mais travar, 9. Correto, 01 no 65, 01 no POB, acionamento táxi de decolagem com a torre 1895, 1014 no ajuste, bom voo. 1895, uma milha dentro da Serra, 922. O 922, autorizado pouso pista 10, vem 070 graus, 89. Autorizado pouso, 922. 345, chame Recife, ou no 3325. Ou no 3325, 5345 da 30. Lagoinha, 3663. 3663, prossegue para o 060, redução para 2509. 060, 2509, 3663. Folhinho, Mike Fox. Será que é para iniciar? Bom dia, 2223, identifique, desce inicialmente ao 130 e redução para 2509. Aqui estava mantendo 300, vai reduzir para 150, por favor. Positivo. No 922, solo 1 no 4, direito no 21, decimal 9. Livre a direita, 219, 922. O 300 de Salvador. Direita 230, limite 300 Salvador, então 3663, descendo pelo 060. Oi, bom dia, Gol 922. Gol 922, bom dia, táxi. Alfa e Juliette, portão, meia dúzia. Alfa e Juliette, meia dúzia, 922. O roxo, né, 6312, 2000, Duna, livre de S, forma estabilizada. 2000, Duna, informação estabilizada, também é 6312. Solo, Salvador, bom dia, Gol 9073, ciência do hotel, autorização, Fortaleza. Gol 9073, 370, Fortaleza, pronto, cópia. Pronto. Autorizado Fortaleza, nível 370, via Lopes Lu, 19. Decolagem pistão no zero, após a decolagem vai realizar o perfil da subida Momo, manter por até 2000 pés, após iniciar a curva à esquerda. Vai interceptar radial 350, manter a mesma até 20 milhas de Salvador, após voar direto Albo, e após Albo, Froti, para interceptar Lopes Lu, 19. A frequência do controle, 119.8, acima. 5563. 6 não sai da mão com o Marcos Zulu. 0 Amper Zulu 19. Decola da pista no 0. Perfil da saída Momo. Mantém pro até 3000. Após radial 350. Mantém por 20 milhas Salvador. Após direto Algo e após direto Frotti. Controle de 6 a 119.8, transponder 5563, Gol 9073. Correto, 5563, só confirmando após a decolagem, vai manter por até 2.000 pés. 2.000 pés e após iniciar a curva à esquerda para interceptar 350. Gente, mantém pronto em 2.000 pés, após iniciar curva à esquerda para interceptar a radial 350. Gol 9073. Cotejamento correto, portal 07, chama pronto, gol 9073. Chamará 9073. Tráfego, posição agora de 9 horas, usando uma centena, descida para 4.000 pés no perfil da bomba. A 3.63, tem próximo. 370 Recife, autorizado via Alter Whisky 58, decolagem pista 1.0 após primeira curva à esquerda. Realiza o perfil da subida Puca, transição Aracaju. O controle opera em 119.8, aciona 5553, o azul 4208. A 3.000 pés. Saí da Momo, a 3.000 pés, é cruel. 8, agora está aberto, correto, 5553, portão 09, chama pronto, azul 4208. Uma centena. Uma centena para saber. Atingiu no 40, tá 3304. Positivo. O passarelo 2223 entrou para o sequenciamento direito agora na 230, desse mantém o 070. Direita 230, desce para 070. O limite é radial 300 de Salvador. 300 de Salvador. 3304 da Tandes, mantém o 080. Quero para 080, 3304. Eco-Sulo-Eco, controle? Controle é o Eco-Sulo-Eco. A ideal de saída seria 297, é isso? Assim, senhor. Vou inicialmente com a proa 300, vou com a proa 300, mantendo 3.000 pés o Eco-Sulo-Eco. 3.000 pés a proa 300, Eco-Sulo-Eco. O trip 5217 reduza para 200 nós e mantenha 4.000 pés. Reduzindo para 200 mais, limitado a 4.000, 35217. Positivo. Sobre vetor, manterá a proa, o limite desta proa é o localizador. Mantenha a proa, o limite é o localizador, 35217. TAN 3663, desse, mantém o 050. 050, TAN 3663. Passarido 2223, desse, mantém o 060. 060, passarei 2223. O 3304, desce, mantém o 070. 070, 3304. 098, bom dia. Salvador, bom dia. O Lima Mike Fox decolou, na sua escuta. Lima Mike Fox, Litoral Sul, 500 pés. 500 pés, porta visual, Neto. Ô, Pedro, abraço, meu comandante. Abraço, bom dia aí. E o 050, tá 3663. Positivo, mantenha aguardando o vetor final para o localizador. Guardando vetor, tá 3663. O 6312, torre agora, 1895. 1895, obrigado. 154.000, 5217. 5217, desça para 2.000 pés, aguardando o vetor para o localizador. Descendo para 2000, aguardando vetores para interceptar o localizador 35217. Salvador, muito bom dia, o Xenia 6312, está estabilizado o localizador. 6312, baixou e travou? Ainda não, Xenia. Pode baixar travado, vento 060 graus, 11 nós. Quando ela baixa travado, 6312. Esquerda 150 vai reportar estabilizado no localizador 35217. TAN 3663, desce e mantenha 4000 pés, esquerda agora proa 160. Esquerda 160, 4000, TAN 3663. 060, passarela. O 2223, mantenha a proa, prossegue descida para o 050, aguardando vetores para o localizador. Mantenha a proa, descendo para 050, passarela. Confirmando, desce para 4000, TAN 3663. Positivo, 4.014 é o ajuste. Gente, 4.014. Borda, acionamento, táxi, decolagem com a torre, 1895, 1014 no ajuste, bom voo, Vitor e Juliette. Sob vetores, curva à direita na 230, limite ao local, no limite radial 300 de Salvador, desse mantenha o 060, o 3304 da TAM. É, na 230, limite a 300 de Salvador. Positivo. O TAM 3663 informa o tráfego agora, posição de 10 horas, mantenho 3000 pés, desse mantenha 4000 pés, o tráfego agora 4 milhas. Mantendo 3 mil pés com rumo sul-oeste, confirmando o rumo oeste. TAN 3663, mantém 4 mil. Eco Zulu Eco, informa o tráfego agora, posição de 12 horas, 3 milhas, rumo sudeste. Está visual com o tráfego Eco Zulu Eco. Positivo. Mantenha 3 mil pés, aguarde para ascensão o Eco Zulu Eco. Mantenha 3 mil pés. Mantendo o Eco Zulu Eco. Controle Lima Mike Fox, está visual para pouso. Lima Mike Fox, de frequência até o retorno, bom pouso. De frequência, o Lima Mike Fox tem um plano para ele, você vai chamar para a próxima etapa, Lima Mike Fox, grato, bom dia. Bom dia, autorizado, reposto fora do solo. Atinge 060, 3304. Mantenha. 3663, 2000, livre LS, em forma estabilizada na estatua. 2000 livre LS, reporte estabilizado na estatua 3663. O passarelo 2223, curva esquerda agora para 180. Esquerda 180, passarelo, mantém 50? Desça para 4000 com 1014, o passarelo 2223. 4000 com 1014, passarelo. Tráfego agora 10 horas, 3 milhas rumo oeste, mantendo 3000 pés. 3-1-2, solo 2-5, direito no 2-1-19. Direito no 2-1-9, 3-1-9. 7. 2-8-9-5, obrigado, senhor. Bom trabalho. Obrigado. O 3-3-0-4 da TAN inicia redução para 2-0-0-9, aguardando vetores finais. Desse mantenha 0-5-0. Gente, para 050, reduzindo para 209. Galeão Airport, em Rio de Janeiro, Lava 380. Roger, Galeão 380, stand by your ATC clearance session, F6211. Sado, baixou e travou. Zero, confirmando estimado de pouso, na proa do destino, Eco Zulu Eco. O Eco Zulu Eco para o 120, vai informar o estimativa de pouso no Eco Zulu Eco. Da TAM esquerda agora para 210, limite ao localizador. Obrigado, 5217. Cliente esquerda 210, limite ao localizador. Mantendo 050. Passarelo 2223, curve à esquerda na proa 150, desça para 2000, informe estabilizado. Esquerda 150 para 2000 pés, reportará estabilizado. Estabilizou, tá? 3663. 3663, meia milha para Duna, livre LS, torre agora 18,6, redução para aproximação. 18,6, obrigado. 3304, desce, mantém 3000 pés, 1014, então 3304, aguardando o vetor final. Ok, descendo para 3000 com 1014. Bom dia. Guarde autorização de pouso. Bom dia, azul 4298. Bom dia, identifique, desça 050, a chegada é maré, o ajuste 1014. Positivo, identificou 050-1014 na maré, informa que perdeu contato com o Recife, ok? Positivo, o senhor tem identificação, o mesmo estará ciente que já está nas minhas comunicações. Maravilha, obrigado. 3304, inicie redução para 1970, aguardando o vetor final. Para 1970, aguardando o vetor final. Dolac e Passaredo. Aguarde transferência com a torre, o 2223. Dois, portão 7, pushback salário. Portão táxi. Horizonte, portão táxi, 0-7-3. Ocean S-6211, right to copy. 04, esquerda, por 160 para interceptar o localizador, para 2000 pés. Em redução para 1709, informe estabilizado. 7, descendo para 2000, esquerda 160, informaremos no localizador. Controle azul 4298? Pois não. O 4298, em ponte para o Papa Romeo Índia, November Alpha, ele informa que vai fazer um desvio com sobrevoo de Alagoinhas ao invés de Valença. Ah, positivo, copiado. Apenas informando, pegando com o tráfego estimado para sobrevoo em Alagoinhas, por gentileza. Ok, o Índia November Alpha na escuta do azul. O controle está pedindo seu estimado em Alagoinhas. 7-0, Porto Seguro. Runway 10 use after depart the right turn to the L, Leda and BDEV, fiscal code 5565, and departure control 119.8. Ocean S. 6211. Ocean 6211, that's correct. Come back right for pushback and start up gate 08. I'll be back with you in a couple of minutes. Dispensionamento no 09, no 4208. Pista 10, vento 060 graus, 12 nós. Vem posição 3, 663 na 10. Victor India Juliette, ali mantém. Cuidado. 5217, bom dia, táxi Alfa e reporta para ingresso, taxiway Juliette. Táxi Alfa reporta para ingresso na Juliette, confirma o pátio 1, senhor. A posição é remota 1-3 do pátio 1. Sente, posição 1-3, pátio 1, 5217. Confirmando, vai manter posição antes da Juliette, tenham dois tráfegos já em pushback no pátio principal, ok? A gente mantém em posição antes da Juliette, 5217. Salvador, gol, 1923. Gol 1923, Guarulhos, nível 360, já aprovado, é o número 2 para a cópia, aguardando. Guarda. Romeu Fox Lima, cópia. Tá pronto, tá, comandante. Autorizado Siri Barra Grande, 1000 pés, decolagem pista 17, após curva à direita, ingresso ao corredor Axé, a frequência do controle 1, 19.8, e aciona o transponder 0273, o Romeu Fox Lima. Decola para seguir, da 1-7, curva à direita, mantendo 1000 pés no corredor acero, Romeu Fox. Cotejamento correto, qual é o problema? Único. Ciente, tem acionamento e táxi, torre 1895 agora, 1014 no ajuste, tem um bom voo. 1895.